cara sou eu. Esse cara sou eu. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Saudade quando chega não tem jeito, faz o coração pular no peito. Lembranças vão chegando com o vento, invadindo o pensamento, atiçando meu desejo. Amores sempre vêm e sempre vão, mas esse ficou no meu coração. Ê, morena linda de olhos verdes, me prendeu na sua rede, nunca vi tanta paixão. Eita, trem gostoso de se amar, me diga como te encontrar, me tire dessa solidão. Meu raio de sol, luz do amanhecer, longe dos seus beijos eu não sei viver. Fonte de amor, flor do meu sertão, volta pros braços desse peão. Meu raio de sol, luz do amanhecer, longe dos seus beijos eu não sei viver. Fonte de amor, flor do meu sertão, volta pros braços desse peão. Amores sempre vêm e sempre vão, mas esse ficou no meu coração. Ê, morena linda de olhos verdes, me prendeu na sua rede, nunca vi tanta paixão. Eita, trem gostoso de se amar, me diga como te encontrar, me tire dessa solidão. Meu raio de sol, do amanhecer, longe dos seus beijos eu não sei viver. Fonte de amor, flor do meu sertão, volta pros braços desse peão. Meu raio de sol, luz do amanhecer, longe dos seus beijos eu não sei viver. Fonte de amor, flor do meu sertão, volta pros braços desse peão. Meu raio de sol, luz do amanhecer, longe dos seus beijos eu não sei viver. Fonte de amor, flor do meu sertão, volta pros braços desse peão. Aqui está meia hora cheia de grandes canções, canções que tocam certamente o seu coração, canções que falam de amor. Nesta noite com Patrício Flor do Sertão, é a primeira vez que ele por aqui passa, este homem que vive no Brasil e que de vez em quando vem a Portugal. É um nome que não é muito conhecido, mas que de vez em quando vamos começar também a passar aqui no nosso espaço. Uma grande voz e também umas canções que ele sempre canta com muito, muito sentimento. A seguir vamos trazer-lhe mais música com André Sardé, Foi Feitiço. É para ouvir já a seguir. Ao Canto da Lua. Sinta-se bem.

inteiro veio como dia, livre como vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente, feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu me apaixonei perdidamente por você. Agora sou bem mais que sei um ser amor. Capaz de amar alguém é viajar pra terra onde ninguém vai. Amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz. Simplesmente eu já estou mesmo a ver que você está aí desse lado com a sua cara metade a ouvir o Ao Canto da Lua. E que assim seja, e se estiver de férias, ainda melhor. Ora, grandes canções ainda para ouvir até ao final da hora. Já daqui a pouco vamos recordar uma das grandes, mas deixe-me dizer-lhe que nesta vida há quatro coisas que com certeza não voltam para trás. Por isso, pense bem nisto. A pedra atirada, a palavra dita, a ocasião perdida e o tempo passado. Por isso, pense muito bem antes. E agora, os Berlin, banda sonora para o filme Top Gun. Vamos recordar esta velhinha, chama-se Take My Breath Away. E logo depois, Chris Isaak, é mais uma grande recordação com o tema Wicked Game. Oh, Canto da Lua, as melhores baladas. You. Estamos a terminar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição 133, até ao final do mês de agosto, sempre só com música no Ao Canto da Lua. E olhe que as canções que lhe trazemos são sempre bem escolhidas, pelo menos a meu ver. Espero que você também pense o mesmo. Pode sempre entrar em contacto connosco, não se esqueça, através do nosso Facebook, basta que escreva Ao Canto da Lua, vai certamente logo encontrar-nos, ou então através do nosso site em aocantodalua.pt.vu. Para o final desta semana deixamos de Paulo Brizos, a Só Estou e Eu. Voltamos de hoje 8 dias, no sítio do costume e no mesmo horário. Tenha uma boa noite, obrigado pela sua companhia aí desse lado. Acaba numa noite.